te ensinar o que é amar. Pois eu só sei te amar. Eu vacilei e me envolvi. Por um instante te perdi, meu amor. Mas estou disposto a conquistar você. Amazônia Fus é o meu amor. Venga DJ Ronaldo, DJ Pauline, vem comigo. Amazônia Fus é o meu amor. Venga DJ Ronaldo, DJ Pauline, vem comigo. Amazônia Fus. Vou te ensinar o que é amar. Pois eu só sei te amar. Eu vacilei e me envolvi. Por um instante te perdi, meu amor. Mas estou disposto a conquistar você. Amazônia Fus é o meu amor. Venga DJ Ronaldo, DJ Pauline, vem comigo. Amazônia Fus é o meu amor. Venga DJ Ronaldo, DJ Pauline, vem comigo.